gostoso. Deixa-se viver assim. Momentos de graça, energia do meu coração. O amor verdadeiro é a única salvação. Amar e ser amado, que mais se pode desejar? Neste mundo desgostoso, pra ter a força de lutar. Não há outro caminho, viva quem quer viver. Saber dar só um sorriso a quem está farto de sofrer. Tempo passa tempo, espera de alguém. A gente que espera, espera a ver se viver alguém. Não é só um momento que eu não penso sem razão. O amor verdadeiro é a única salvação. Amar e ser amado, toca, toca pra meu amor. Que o guarde com carinho e paz. Ao Deus do céu, dê a graças, que todo amor é seu.